agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou Joana Santos e cá estou consigo para mais 30 minutos desta alma portuguesa. Vamos começar este nosso programa primeiro com uma informação. Pois é, o Diga Lá ao Senhor Fado vai deixar de ser apenas 30 minutos diários. Vamos, dentro de dias, começar a ter duas emissões diárias. Pois é, vai poder aproveitar e desfrutar do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, segunda a sexta-feira, entre as 13 e as 13h30. E também, de segunda a sexta-feira, entre as 19h30 e as 20h. O que quer dizer que, apesar, ou para além de ter o Diga Lá ao Senhor Fado entre as 13h30 de segunda a sexta-feira, passa a tê-lo mais do que uma vez, às 19h30, e ainda tem a Catedral do Fado, que é um programa também dedicado ao Fado, no Canal 2 da Rádio Antena Web. Já sabe que são mais programas, são extensões do Diga Lá ao Senhor Fado, onde pode ouvir esta alma portuguesa. A Catedral do Fado no Canal 2, aos sábados e domingos, entre as 12 e as 12h30, e o Diga Lá ao Senhor Fado, que passará dentro de dias, para fazer parte da grande programa de Dante na Web, entre as 19h30 e as 20h de segunda a sexta-feira, também passam a haver duas emissões diárias aqui na sua rádio. Vamos agora deixar aqui os contactos. Para onde nos pode pedir o seu fado, pode fazê-lo através da nossa página de comentários em www.radioantenaweb.info ou então enviando-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Agora sim, vamos ao fado, vamos começar com Há Qualquer Coisa de Sonho na voz de Carlos do Carmo. Depois ficamos com Maria Sozinha na voz de Hermínia Silva e terminamos com um terceiro fado que se chama Meu Corpo. Três fados para começar este seu Diga Lá ao Senhor Fado aqui na sua antena web, sempre, sempre em português. Há qualquer coisa de sonho, há qualquer coisa de fado, no improvável acaso de estar a teu lado. Meu companheiro profundo, do outro lado do mundo, tantos abraços te dei sem te ter encontrado. Foste viagem de barco, foste mil portos de abrigo. Eu já nem sei quanto andei para vires ter comigo. E cada vez que me perco, sinto que ficas mais perto, como se o mar fosse a prova que nunca consigo. Dizem ser próprio da noite que os astros se acendam. Sei que pressinto na noite alegria chamando. Vai, vai. Cada país descoberto, em cada povo encontrado, traz meu irmão os porquês que também te consomem. E em cada onda que dança, a teimosia da esperança, cada degrau tem a marca do sonho do homem. Dizem ser próprio da noite que os astros se acendam.

que se lembra toda a vida das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Não sei se o orgulho da tristeza nos dói mais do que a pobreza. Não sei, mas sei que estou para sempre presa à ternura sem defesa que eu dei. Quem parte de tão perto nunca leva as saudades da partida, as amarras de quem sofre. Quem fica que se lembra toda a vida das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Sozinha numa cama que é só minha, espero o teu corpo que eu tinha. Só meu, se ouvires o chorar de uma criança, o grito de vingança, sou eu de cabelo solto ao vento, com olhar e pensamento. É, e agora diga-me lá se não acha que sabe tão bem ter mais do que uma emissão diária. Diga lá ao Sr. Fado, estendermos esta nossa área, este nosso tempo de tesouro português, este nosso tempo de alma portuguesa, esta oportunidade de ouvir aquilo que é tão nosso. Porque o Fado, esse é inigualável. Nenhum país tem esta vertente musical. Ninguém canta o fado, ninguém toca da mesma maneira que nós. Fado é totalmente nosso. E dedicarmos mais 30 minutos diários ao fado não parece mais, pois não? Gostava de saber a sua opinião, saber se realmente mais 30 minutos de fado para si era algo que lhe agrada, era e é algo que lhe agrada. Pode nos enviar o seu comentário, o seu parecer para o nosso e-mail e para a nossa página de comentários. Vamos agora começar com o Fado da Meia Laranja, de José Osório. Depois ficamos com o Café de Camareiras, na voz de Alfredo Marceneiro, e Maria Lisboa, na voz de Marida. Três fados, três grandes vozes para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Ali à meia laranja, meio inferno de Lisboa, onde a morte anda a viver. Ali à meia laranja, meio inferno de Lisboa, onde da morte anda a viver. Há milhares de olhos baços, a vida tem tantos braços para a morte se esconder. Há milhares de olhos baços, a vida tem tantos braços para a morte se esconder.

e uma camareira esperta chegou-se com ligeireza. À mesa do rufião, e tirando a navalha aberta que ele espetara na mesa, para a mesa de um rufião, tirando a navalha aberta que ele espetara na mesa. Depois de rusgar a balada, entraram muitas rameiras e há movimento, alegria, e há fadistas a cantar várias cenas de solteiras, e era assim a moraria. E há fadistas a cantar várias cenas de surdeira, era assim a moraria. Diga lá ao Senhor Fado. Gata na canastra, a caravela no coração, a fragata na canastra, a caravela no coração, a fragata em vez de corvos no chão, gaivotas vêm poisar quando o vento alava o bar. Tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira, e nas veias o latido do motor de uma traineira. Vende sonhos e marzia, tempestades apregoa seu nome próprio, Maria. Chegamos ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Vamos embora deixando-lhe com dois fados, mas antes de lá irmos, deixe-lhe também os contactos para onde nos pode enviar o seu parecer de mais 30 minutos de fado, e claro está, pode-nos fazer os seus pedidos e as suas dedicatórias. www.radioantenaweb.info na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação sempre abertas para si. Peço ao seu fado, deixe que a sua lagriminha surja ao canto do olho e que a sua alma se encha de emoção, porque emocionarmo-nos com o fado não é vergonha, é sentimento. Vamos terminar com uma dragoa, na voz de Joana Amendoeira, e Há Sempre um Tempo na Vida. Dois fados que terminam este seu Diga Lá ao Senhor Fado. Nós voltamos amanhã entre as 13 e as 13h30. para mais um pouco deste tesouro português. Fique bem, tenha o resto de um ótimo dia. Aproveite toda a programação que temos para si. Fique bem e até amanhã. No regresso em que Deus o motivo às plantas. E foi assim que a nossa vida inteira criou o mar do amor onde tu cantas. Há sempre um tempo na vida onde a vontade perdida volta a ser vontade nova. Porque a dor parou a sina e fez de toda essa esquina um horizonte e uma trova. Cada palavra chegou a madrugada, toda no vento vestida. Pois para ser amor e fado, corpo a corpo, lado a lado, há sempre um tempo na vida. Agora cada noite é uma procura do que foi perdendo pela estrada, e cada gesto preso pela ausência é um sonho a abrir a madrugada. Se me dizes amor, o amor começa nesse instante de luz que me vens dar. Encontrei-te sem nome nessa rua, e hoje os teus olhos são o meu lugar. Há sempre um tempo na vida onde a vontade perdida volta a ser vontade nova. O que a dor parou assim de toda essa esquina, um horizonte e uma trova. Cada palavra chegada era em nós a madrugada, toda no vento vestida. Pois para ser amor e fado, corpo a corpo, há sempre um tempo na vida.